Vigésimo volume da obra. Ninguém, de verdade, não sabia responder coisa alguma, por se tratar de uma deformação racional. O deformado não conhecia a verdade, a razão certa das coisas. O animal, vivendo no mundo que não é seu, sem saber por quê. E por isso o animal se acaba e fica tudo aí. O animal, sem poder desvendar esses mistérios, pergunta: por que somos assim? Ninguém sabia responder. Por que ficamos assim? Ninguém sabia responder. Por que nós aparecemos neste mundo assim? Ninguém sabia responder. De onde nós viemos assim? Ninguém sabia responder. Para onde vamos assim? Ninguém sabia responder. Os mistérios todos sempre por serem desvendados. Tudo isto por ser animal. E o ânimo do animal sempre foi o mal. Por ser animal, tinha mesmo que somente multiplicar o mal. Por ser animal, não podia conhecer o bem verdadeiro, porque não conhecia o porquê do seu ser animal. Então, a vida do animal sempre foi multiplicar o mal, e daí aumentando as ruínas de todos, as desgraças de todos, as monstruosidades e as selvagerias, multiplicando o desequilíbrio, os desentendimentos, as discussões, as brigas, as revoltas e as guerras. Enfim, por estarem na categoria de animal racional. Está aí um pedacinho da causa do mal e da multiplicação do mal do animal racional. Vejam quantas lutas perdidas, quanto vagar sem limites, quanto desacerto de um modo geral, por não saberem o porquê são animais racionais. Vivendo aí de sonhos, de aparências e ilusões. É mesmo uma vida de verdadeiros inconscientes. Por estarem na categoria de animal racional, tinham que viver à procura do bem a vida inteira e multiplicando o mal, por viverem inconscientes nesse degredo de lama infernal. Matéria é lama. Vejam que sonhar, que sonho. Quem sonha não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que quer. Assim, sempre foi o animal. Por ser animal de origem do mal, tinha que viver sonhando, tinha que viver de ilusões, tinha que viver de aparências. Tinha que viver sonhando com essa vida provisória, com essa vida pensando que sabe. E no ver das coisas, quando cai na realidade, vê e sente então que nada sabe. A vida do animal sempre foi confusa, sempre fazendo confusão de tudo, desconfiado de tudo por ser animal, duvidando de tudo por ser animal. O animal é inconsciente, e o inconsciente duvida de tudo por ser inconsciente. Tem medo de tudo por ser inconsciente, desconfia de tudo por ser inconsciente. Assim, sempre foi a vida dos hipócritas, que julgam ser aquilo que nunca foram, sábios, puros, santos e bons. Para ver a inconsciência do animal ao ponto que chegou, de querer ser o que nunca pôde ser. Vive vergonhosamente assim desse jeito, pois quem vive de aparências é uma vergonha, quem vive de ilusões é uma vergonha, por viver iludido. Quem vive de sonhos é uma vergonha, por viver sonhando. Essa sempre foi a vida do animal, por ignorar o porquê de sua existência. Vivendo hipocritamente, fingidamente, falsamente, e dizendo consigo mesmo: é verdade, eu aparento aquilo que não sou. Eu sou mesmo hipócrita, fingido e falso. Ainda mais dizendo: isto é uma vida que é uma vergonha para nós vivermos assim, sabendo de sã consciência que não somos daqui. Aparentamos ser o que não somos, por vivermos de fingimento e de aparências. Como um artista que representa o seu papel com a cara mais dura e cínica. A vida é esta mesma realmente. E assim, vejam as ilusões que criaram para dizer uns aos outros. A vida é uma ilusão. Mas quem criou esta ilusão? Quem são os mentores, autores, forjadores, criadores de todo este prato sortido de coisas sem proveito algum? Porque tudo que surgiu do nada não tem valor. Qual valor tem o nada? Nada. Nenhum. Então, esta nossa luta do nada pelo nada, para tudo acabar em nada, é uma luta inglorificada. A nossa luta do nada pelo nada. Assim, sempre foi a vida do encantado, do animal racional. Agora, estão aí todos triunfando racionalmente com a cultura racional. Com a cultura do verdadeiro mundo de todos. O mundo racional. Hoje, todos brilhando racionalmente, sendo orientados racionalmente e tudo dando certo na vida de todos. Como estavam, na categoria de animal racional, é que viviam dessa forma horrivelmente. Uma vida sem consolo. Viviam todos desconsolados da vida, agonizando por não saberem o porquê de sua vida, o porquê de sua existência nessas condições, horrivelmente, feitos de matéria, sem saberem o porquê dessa vida de matéria. E não era para menos. Todos tinham que viver mesmo agonizando, reclamando a vida inteira e se queixando a vida inteira. A vida é cheia de queixumes e por isso todos perguntam: por que eu sou assim? Ninguém diz de onde eu vim. Ninguém diz para onde eu vou. Ninguém diz por que sofro tanto. Ninguém diz. Qual é a causa de eu ser assim? Ninguém diz. Porque ninguém sabia o porquê de sua existência. Então, tinham que viver desorientados sempre. Tinham que viver nessa permanente indecisão. Será ou não? Vai ser ou não? É ou não é? Tinham que viver nessa incerteza. Tinham que viver apalpando para acertar ou não. Para acertar aparentemente. Que vida é a vida do animal? Viver mal sem saber a causa dessa vida do mal. Então, dizia o animal: por que sou um ser de matéria? Por que eu sou um ser material? Ninguém sabia responder o porquê da existência da matéria. Ninguém sabia responder o porquê existe essa vida provisória. Ninguém sabia responder por que existe esse mundo assim. Viviam misteriosamente. Tudo era mistério. A solução ninguém nunca deu. Os mistérios prevalecendo sempre. Os mistérios aí permanentes. E a vida continuava com perguntas e interrogações. E ninguém dava solução. Então, o mundo se tornou um pandemônio. Um pandemônio por ninguém saber dar explicações do mundo e do porquê da vida. O pandemônio continuava e a vida sem solução. Então, perguntava outro: por que nós fomos feitos desse nada? Ninguém sabia responder. Ah, isto é um mistério da natureza. Por que existe este nada? Ninguém sabia responder. E assim, vivendo iludidamente, hipocritamente, fingidamente, sonhando a vida inteira, o mal se multiplicando sempre e as ruínas em grande evolução. Vejam que a vida do animal racional, por ser de origem racional, foi uma vida de completa lapidação, até que o animal se desiludisse das tolices e asneiras criadas para engambê-lo para uma anestesia. Quando vem a desilusão desses engambelos, dessas anestesias e desses anestésicos, todos desiludidos de tudo, descrentes de tudo e dizendo: o mundo é um tufão de angústias e por isso vivemos todos angustiados. Outro diz: o mundo é um embuste criado por nós mesmos, com o embusteirismo grosseiro. E por ser grosseiro, o sofrimento é permanente. Estamos em lapidação e não sabemos por quê. A maneira de interpretar, de muitos, era completamente real, e por isso dizendo o seguinte: surgimos do nada e nada somos. Somos um tudo aparente e voltamos ao nada por nada sermos. Ainda mais diziam: lutamos por este nada. A vida é de lutas pelo nada e tudo termina em nada. O que adianta a luta do nada? Nada, por tudo acabar em nada. Então, muitos chegando à conclusão de que todos vivem iludidos, e por viverem iludidos, o sofrimento é o maior brilhante, e os tormentos da vida e a descompreensão entre todos, por a vida ser uma coisa descompreendida por todos. Muitos continuaram dizendo: não compreendemos esta vida, porque não compreendemos o porquê dela. Não sabemos o porquê da vida, não compreendemos a vida, e vivemos nesta descompreensão. O desequilíbrio tomando conta de todos, e daí perguntam: por que esta vida não é nossa? Por que não temos direito de viver? Ninguém sabia responder. Todos morrem sem querer morrer, porque todos têm prazer de viver, embora sofrendo, mas querem viver. Então, tudo isso sempre esteve, misteriosamente, na fase de animal racional. E o animal, vivendo assim, horrivelmente, com o pesadelo da morte em sua mente, perguntando muitas vezes: de que é que eu vou morrer? Ninguém nunca soube responder. Assim, a agonia era geral. Ninguém sabia de que ia morrer. Sabia que ia morrer, mas de que iria morrer, ninguém sabia responder. Vivendo assim, por terem vida, mas não que tivessem prazer de viver. Esses, assim, são os que caíram na realidade da vida provisória e vivem indagando: até quando vamos permanecer com esta vida provisória? Ah, isto é um mistério da natureza. E por que não há quem desvende estes mistérios? A natureza não permite. E assim, vivendo atropelados consigo mesmos e sempre com medo de morrer, por não saberem de que vão morrer. Todos preocupados nessa agonia permanente, pensando na vida dura, pensando na morte e pensando na vida. Tudo isso na categoria de animal racional, na categoria inconsciente, porque o inconsciente vive em permanente dúvida de tudo. Vivia. Hoje está aí a revelação do porquê de toda esta situação irregular da vida do animal racional. Vivia assim o animal em permanente lapidação. Tudo isso para a lapidação do animal racional. E daí vir o amadurecimento de tudo e o apodrecimento de tudo, até chegarem a essa situação em que estão, de duvidarem de tudo, de descrerem de tudo, até de si mesmos, e por isso perguntarem: aonde está a verdade das verdades? Precisamos descobrir, precisamos encontrar. E hoje, eis aí em vossas mãos, tão naturalmente, a fase racional, a fase consciente, a fase de recuperação do animal racional, que está em liquidação, por ficar desiludido de tudo e descrente de tudo. Perguntam onde está a verdade das verdades, sem a encontrar. Então dizem: estamos perdidos, não sabemos que rumo devemos tomar. Estão todos em busca de novos rumos, à procura do rumo certo, do rumo com base e lógica. E hoje, eis aí em mãos de todos, todos se encontrando e dizendo: é verdade, está aqui em minhas mãos o que eu procurava muito, o que todos vivem à procura, o encontro com o meu verdadeiro mundo de origem e a solução da situação da angustiante vida de animal racional que está em liquidação. Hoje, tudo esclarecido, o porquê desta vida de apodrecidos na matéria, a razão e o porquê surgimos do nada. Hoje estou feliz, o mundo está feliz, e todos no mundo felizes por estar aqui à fase racional, por estarmos ligados ao nosso verdadeiro mundo, o mundo racional. Todos recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida e tudo dando certo na vida de todos, por todos serem orientados racionalmente e poderem dizer: agora sim, eu me encontrei. Hoje sei de onde vim e para onde vou, como vim e como vou. Sei que não sou daqui e sei de onde sou. Estou em contato permanente com o mundo racional. O mundo se encontrou e todos se encontraram. Agora sim, agora sim. Está aqui o certo dos certos, a verdade das verdades. Um mundo só, o mundo racional. Agora, tudo entrando em franca fase racional, por estar aí a cultura racional em grande desenvolvimento e em grande evolução de progresso racional. Tudo dando certo na vida de todos que estão em contato com os habitantes do mundo racional, que são seus verdadeiros irmãos, puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso de pureza no mundo racional. Agora, todos têm com quem contar, têm aonde se agarrar, têm com quem dialogar, conferenciar, e daí receber orientações para que tudo dê certo na vida de todos. Todos dentro da fase racional, na fase consciente, da fase sempre para frente, racional. Na fase de animal racional, tudo era tão diferente. Era do animal mesmo. O animal, por ser animal, vivia mal e tinha mesmo que viver mal por ser animal. Então, daí diziam: todos são sofredores, mas não sabiam a causa. Agora é que estão sabendo a causa. A causa é por ser uma fase em lapidação. A causa era esta: seres em lapidação. E por isso, a causa do sofrimento era a lapidação. Esta é que é a verdadeira causa. Mas não sabiam e diziam: nós somos sofredores e não sabemos por quê. Não sabiam a causa de serem sofredores. Não sabiam a causa de serem animais, de viverem mal. Por serem animais, de viverem inconscientes. Por serem animais, de viverem horrivelmente nessas condições. Hoje, conhecendo o estado do animal racional, o porquê do seu estado ser assim e o porquê da sua causa de serem assim. Então, dizem: é verdade, não há sofrimento sem causa. Se nós sofríamos, é porque existia a causa, e a causa era a lapidação do animal. Estavam todos em lapidação e ninguém sabia. Ninguém sabia que estavam sendo lapidados. Sabiam que sofriam, mas não sabiam por quê. Não sabiam a causa. Só sabiam dizer: nós somos sofredores. Viviam ainda com outros argumentos infelizes, com todos dizendo que era para purificar aquilo que não existe no corpo de ninguém, ou para pagar o que não sabia que estava devendo. Então, cada qual dava a sua opinião sobre o sofrimento. É por causa disto, é por causa daquilo outro. Uma infinidade de argumentos sem pé e sem cabeça. A causa justa e certa é a lapidação. Olhem aí. Não estão vendo na lapidação ao ponto que chegaram? A descrença de tudo. Todos descrentes de tudo, duvidando de tudo, para chegarem a esse ponto da nulidade desse tudo aparente. Vem, então, pela lapidação, o descrédito geral. O que aparentemente parecia ter valor, hoje, tudo caindo no ridículo, sem valor algum. As tábuas de valores perderam os seus valores pela lapidação do animal. O animal tinha que chegar ao ponto de amadurecimento disso tudo e do apodrecimento disso tudo, para daí vir a descrença total de tudo, pelo amadurecimento disso tudo e do apodrecimento disso tudo. Tudo isso para a lapidação do animal racional. Hoje, todos dizendo: é verdade, estávamos sendo lapidados sem saber. Hoje, estamos sabendo que o sofrimento é a lapidação. E assim, hoje, todos encontrando o que estavam procurando há muito, a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Dentro desta fase, o animal racional deixa de ser animal para ser aparelho racional. Deixa de ser inconsciente para ser consciente. E daí, vindo o desenvolvimento racional e tudo dando certo na vida de todos, racionalmente, por estarem dentro da fase consciente. Então, pensando de outra forma, o consciente pensa de forma positiva e o inconsciente pensa de forma negativa, porque o inconsciente vive de aparências, de ilusões e de sonhos. Vive falsamente, traído pelas falsas verdades criadas pela inconsciência. O inconsciente vive em falso e, vivendo em falso, tinha mesmo que viver como viviam, duvidando de tudo e até de si mesmo, desconfiando de tudo, vivendo vagando como uma nau em alto oceano, perdida e sem rumo, vivendo de acordo com o vento. Quando o vento é mau, o fluido é mau, pensando mal. Quando o vento é bom, o fluido é aparentemente bom, pensando bem aparentemente, dentro do elétrico e magnético. Passando assim por essas evoluções todas e ficando como ficaram, descrentes de tudo e perguntando uns para os outros: onde é que se pode encontrar a verdade das verdades? Respondia o outro: na fase inconsciente, esta é uma pergunta que ninguém pode responder. Ninguém pode responder porque no mundo de matéria só existem aparências, ilusões, sonhos e artes para engambelar e distrair. Porque toda arte tem sua parte boa, aparentemente, e tem a sua parte má. E por isso é arte. A arte é uma invenção do inconsciente, e o inconsciente nunca produziu coisa alguma certa. Aparentemente está certa, mas verdadeiramente não, por ser inconsciente. Então, vejamos o estado gravíssimo que viviam. Viviam num estado tão grave que não davam pela coisa, porque estavam cegos pela ilusão. Só davam pelas coisas quando eram vítimas disto ou daquilo. Então é que dizia: é verdade, tudo que produz o mal não pode ser bom. Tudo que produz o mal nasceu das entranhas dos maus. E assim, a vida tornou-se um verdadeiro pesadelo infernal pela multiplicação do mal, pela multiplicação das ruínas, pela multiplicação da poluição, pela multiplicação da degeneração. Vejam o enfraquecimento da vida do inconsciente. O inconsciente pensa que sabe e vê, provado pelo sofrimento, que nada sabem. Então, diz: se eu soubesse, eu não sofria. Se eu soubesse, eu não era um sofredor. Mas, por aparentar que sei, é que sofro. Portanto, esse saber aparente não é verdadeiro. Esse é um saber traiçoeiro dessa vaga vida de embusteiros. O inconsciente é um embusteiro, e o embusteiro não sabe por que é assim. Ele pensa que é assim porque tinha que ser assim, mas não prova por quê. Fala inconscientemente e embusteiramente, e por isso vejam o fracasso da vida dos que julgavam que tudo sabiam. Hoje, vendo que nada sabem, e por isso nada são. Aparentemente tudo são, mas verdadeiramente nada são. Os musos falam além, mas não conheciam o além, ou não conhecem o além, a não ser agora. Agora é que estão conhecendo o além, sabendo, vendo e sentindo que tudo vem do além e tudo volta ao além. Tudo vem do além, tudo nasceu do além e tudo volta ao além. Tudo volta para o além. O além é quem domina. O além é quem manda. Porque do além emanou-se tudo o que aí está. E tudo assim proveio do além. Então, é o além quem manda. É o além quem governa. No além está tudo e para o além volta tudo. Tudo vem do além e tudo volta para o além. Os musos, que não conheciam o além, viviam envolvidos e distraídos com a matéria, pensando e julgando que na matéria é que estava o tudo da vida. E hoje, vendo, sabendo e sentindo que na matéria não podiam encontrar o apoio que esperavam. Qual é o apoio do nada? Nada. Hoje estão vendo, sentindo, sabendo e conhecendo que tudo provém do além, que tudo vem do além e que tudo volta ao além. É no além que está tudo. Portanto, é o além que domina tudo, o além é que governa tudo, porque tudo vem do além. Vejam como viviam encantados pela matéria, obsedados pela matéria, embriagados pela matéria, fantasiados pela matéria e sofrendo pela matéria. Hoje estão vendo o grande erro de pensarem e julgarem que na matéria estivesse o tudo real da vida. A matéria não tem coisa alguma de real, e por isso tudo é passageiro. Na matéria, tudo é provisório, tudo com essa vida provisória. Tudo gera, nasce, cresce, reflorece e desaparece. Ou se transforma no que era. E assim, a matéria é um nada. Na matéria não podiam encontrar o que desejavam, a não ser o nada. A vida do nada é a vida da matéria, e por isso tudo acaba em nada. Então, não adiantou a luta bruta do bruto da matéria, do grosseiro da matéria, que a matéria é uma coisa grosseira, e por ser grosseira, é uma coisa passageira. Na matéria tudo se acaba, tudo volta ao que era. O que era? Nada. Então, hoje acordaram, hoje estão acordados, não estão mais dormindo, emancipados pelas sebarias da matéria. Hoje estão vendo a nulidade da matéria, por esse julgamento racional. Declarando o tudo e declarando o nada. O tudo está no além, porque tudo vem do além e tudo volta ao além. Hoje, conhecendo o mundo racional, e muitos já em contato com o seu verdadeiro mundo de origem, muitos já sendo orientados, satisfeitos e equilibrados racionalmente, encontrando-se assim, tão naturalmente, sem esperarem, com seus irmãos do mundo racional, com os seus irmãos puros, limpos e perfeitos no mundo racional, com seu progresso de pureza. Agora, todos aí na vida da matéria, mas todos alegres, felizes e contentes para o resto da vida, e dizendo, graças ao racional superior, que nos trouxe o conhecimento do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, todos sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, e tudo dando certo na vida de todos. Todos dentro da fase racional, e esquecidos da fase de animal racional, a fase da podridão, da ilusão da vida da matéria, dos sonhos da vida da matéria, das aparências da vida da matéria. Hoje, esquecidos da vida de animal racional, porque hoje, por serem orientados racionalmente, estão pensando racionalmente. Vejam, que luta acordar o bruto. Sim, porque o animal racional é bruto, por ser animal embrutecido pela vida animal. Hoje, acordaram para a vida eterna. Hoje, todos sentindo que estão ligados ao mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, todos alegres, felizes e contentes para o resto da vida, por estarem vivendo racionalmente, por serem orientados pelo mundo racional. recebendo todas as orientações precisas, dia e noite, noite e dia, do mundo racional. Por serem aparelhos racionais ou aparelho racional, vivem racionalmente, pensam racionalmente, e tudo dando certo na vida de todos, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, todos volvidos para o cosmo e dizendo: é verdade, de onde sou? Do mundo racional. Por que sou do mundo racional? Por ser de origem racional. Deformamo-nos em animais, e por estarmos vivendo como animais, éramos inconscientes. Inconscientes por coisa alguma de certo e de verdadeiro sabermos. Vivíamos todos em trevas, na fase de animal racional. A fase de animal racional foi uma fase de lapidação, e por isso, de sofrimento noite e dia. Mas, agora, todos libertos pelo conhecimento racional, pela cultura racional, dentro da fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Todos hoje, vivendo conscientes, com a consciência pura, limpa e perfeita, por serem orientados pelo mundo racional. Vejam que linda mudança de fase, da fase de animal racional para a fase racional, da fase inconsciente para a fase consciente. Então, hoje, todos em estado de equilíbrio racional. E aí, tudo dando certo na vida de todos, por todos serem orientados pelos habitantes, seus irmãos do mundo racional. A vida de todos se modificando tão naturalmente, sem sentirem a grande mudança para o bem verdadeiro e a paz eterna de todos. Hoje, todos conhecendo a vida eterna, o mundo eterno, o mundo racional. Só conheciam na fase de animal racional o mundo da matéria, o mundo da vida provisória. Hoje, conhecem a vida eterna, conhecem o mundo racional. Sabem de onde vieram para parar aí, nessa deformação racional. E assim, é bom sempre relembrar para que tudo se justifique como tem que ser na vida dos mancebos, que era a vida da matéria, para que conheçam o mundo da matéria e o mundo racional dos puros, limpos e perfeitos com seu progresso de pureza. Hoje estão conhecendo a vida eterna, a qual já estão ligados por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, por conhecerem os eternos, habitantes do mundo racional, o mundo eterno, o mundo da eternidade. Hoje, conhecem os dois mundos, o mundo de matéria, do encanto, e o mundo racional, que os desencantou para a eternidade. Vejam que hoje o equilíbrio é outro, é racional. Racional não tem brigas, não tem guerras, nem confusões. É a fase do equilíbrio, a fase das confusões, das guerras e das brigas. É a fase de animal racional, que já se acabou há muito, e ficaram aí os remanescentes em liquidação. Vejam o desnobrecimento da vida da matéria. Aonde iriam parar dessa forma? Onde não encontravam uma justificação para a multiplicação da destruição. E por a destruição cada vez ser maior, cada vez continuar em grande escala, aonde iriam parar com esse tumulto, com a multiplicação dos tumultos da vida sacrilégica? A matéria sempre foi um sacrilégio, por ser matéria, e por isso, sofredores. Com a multiplicação do progresso avassalador material, nunca puderam chegar aonde sempre desejavam chegar, que era a uma compreensão que pudesse solidificar o bem, a paz e a harmonia de todos. Nunca puderam encontrar as justificações que sempre fizeram tudo para encontrar. Não podiam por serem inconscientes, em lapidação. O que está em lapidação está em transição, como vocês, por estarem fora do seu verdadeiro lugar, do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, era sofrer, sofrer, até chegarem no seu lugar verdadeiro, como agora chegaram dentro da fase racional. Agora, todos tendo prazer de viver, porque sabem o porquê estão vivendo. Hoje, todos vivem com prazer dentro da fase racional, ao passo que na fase de animal racional viviam porque tinham vida, mas não que tivessem prazer de viver, porque não sabiam o porquê estavam vivendo. Viviam sem saber por que viviam. Viviam igualmente a outro vegetal qualquer que não sabe por que vive. Vive porque nasceu para viver, mas não sabendo o porquê nasceu, nem sabendo o porquê de sua vida assim ser. Hoje, todos têm satisfação de viver, por saberem o porquê estão vivendo, por saberem o porquê de sua existência nessas condições de serem de matéria. Hoje, todos cientes do porquê da vida da matéria, do porquê desta vida provisória, conhecendo as duas vidas, a vida eterna e a vida provisória, e dizendo: é verdade, até que tivemos solução completa e definida da situação de todos universalmente. É por isso que ninguém estava mais suportando essa vida de matéria. Viviam porque todos tinham vida, mas não que tivessem imenso prazer de serem seres assim, nessas condições. Sofredores e mortais, sempre sofrendo até morrerem, sem saberem por quê. Hoje, todos sabendo o porquê ficaram assim, com essa vida desoladora, de desolação, na fase de animal racional. Hoje, todos com o certo dos certos nas mãos e dizendo: até que enfim a divina providência olhou para mim e para todos. Hoje estou convencido e todos estão convencidos do certo dos certos, da definição cultural certa da vida racional, da fase de animal racional. Hoje conhecemos o tempo perdido da vida da matéria. Hoje vivemos para a eternidade, porque estamos unidos, ligados aos eternos do mundo racional. Hoje estamos convictos de que o mundo de matéria chegou ao seu fim. Na vida da matéria é assim. Tudo o que tem princípio tem fim. A matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, como tudo de matéria teve o seu princípio e teve o seu fim. Então agora chegou o término da vida da matéria. A matéria teve o seu princípio e tudo na vida da matéria é assim. Tudo que tem princípio tem fim. E assim, hoje, todos festejando o término da vida da matéria, como quem diz: até que afinal nos libertamos de uma vez por todas, de uma vez para sempre. Parecia que não sairíamos mais desta vida chocante e humilhante, por ser uma vida de sofrimentos sem cabimento. O sofrimento sempre nos provando a nulidade de toda a nossa sabedoria, e por isso todos sofríamos. Sofriam os que diziam que sabiam e sofriam os que nada sabiam. Então, o sofrimento é uma prova de que ninguém nada sabia. Como quem diz: quem sabe, não sofre. Vejam a ilusão como fazia todos de joguete. Agora, todos com a voz celestial dentro do seu eu, com a voz suprema dentro do seu eu, com a voz racional dentro do seu eu. Agora, todos brilhando racionalmente, por estarem em contato com o mundo racional, por estarem ligados aos eternos, seus irmãos, habitantes do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Vivendo todos conscientes, por estarem vivendo racionalmente, por encontrarem a razão de ser, a razão do seu ser e a razão de todos os seres, porque tudo que existe tem em primeiro lugar a razão que deu causa a isto ou aquilo. Encontraram a razão de ser, e daí vivendo conscientemente, tranquilos, por conhecerem o porquê do seu ser assim ser, o porquê de todos assim serem e o porquê de tudo assim ser. Então, vivendo conscientes, vivendo racionalmente, por estarem em contato com o seu mundo de origem e saberem se dirigir a ele, vivendo assim, nessa vida provisória, com essa vida provisória, mas sabendo a causa e o porquê dela, e dizendo: é verdade, como é que nós viemos parar aqui? Usamos mal o livre-arbítrio por não conhecermos o mal, por desconhecermos o mal. Usamos mal a livre e espontânea vontade, por não conhecermos os danos que poderiam suceder. Tudo isso não foi nada, e por isso estão aí com toda a noção e compreensão das coisas, e reavendo, sem sacrifício de recuperação, o seu verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora estão aí ligados ao mundo racional, em contato com seus habitantes, com seu verdadeiro mundo de origem. Tudo isso foi um insignificante passeio que desdourou do que eram. Eram puros, limpos e perfeitos, e chegaram a ficar como aí estão, imbuídos em matéria fluídica, elétrica e magnética. Mas tudo isso é um desdobramento natural da noção do ser, por entrarem por uma parte do mundo racional que não estava pronta para entrar em progresso. Quiseram progredir por conta própria e o resultado foi chegar a esse ponto de ficarem perdidos pelas transformações que fizeram. Estavam todos imbuídos na matéria dessa forma e agora todos cientes do porquê se originaram dessa forma, da razão de assim serem e certificando-se do porquê regeram a vida para ficarem nessas condições. E não sabiam que não ia dar certo? Sabiam, porque a parte ainda não estava pronta para entrar em progresso, mas quiseram progredir por conta própria em um pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Sentiram vontade de progredir por conta própria no pedaço que não estava pronto para entrar em progresso e vieram progredindo até hoje, como aí estão, progredindo, continuando a progredir por livre e espontânea vontade, da forma que entendem, usando o seu livre-arbítrio, a sua vontade. Pois assim começaram, como aí estão, com o livre-arbítrio, usando da forma que desejam. Não estão vendo que vão a regresso com esse progresso e ainda estão continuando? Não estão vendo o progresso da degeneração? Não estão vendo o progresso da poluição? Estão vendo e continuam a progredir negativamente. Assim foi o princípio e continuam aí os mesmos, mas em forma diferente, em forma de matéria. Estão vendo que estão regredindo por o progresso ser de destruição, mas continuam como aí estão, com o progresso que vai a regresso, por ser um progresso de destruição de si mesmos e dos seres. Assim foi o princípio. Quiseram entrar por um pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, progredirem por conta própria, e vieram progredindo por conta própria, como até então. Hoje, aí estão por conta própria progredindo, por conta própria progredindo de acordo com a livre e espontânea vontade, de acordo com o livre-arbítrio. Começaram e assim estão continuando a progredir por conta própria. Estão vendo que vão mal. Estão vendo que vão para pior. Estão vendo a poluição. Estão vendo a degeneração e continuam. Assim foi o princípio. E como principiaram, aí estão, com o progresso de destruição. Então, hoje, estão vendo que tudo tem a sua razão de ser. E por ter a sua razão de ser, está aí a razão de serem assim, que foi a de quererem progredir por conta própria. A razão de tudo assim ser foi a de quererem progredir pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Então, se aí estão nessas condições, os culpados quem são? São os seus próprios habitantes que continuam a ser os mesmos, com as mesmas deliberações. A vontade é livre, e cada qual expressa a sua vontade e seu desejo como deseja. Vejam que o fato da vida assim ser foi a livre e espontânea vontade, por entrarem por um pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso, mas quiseram progredir por conta própria, como aí estão até hoje. Assim, vieram a ficar como aí estão. E agora é que estão tomando conhecimento do porquê da situação de tudo e de todos assim serem, e o que devem fazer para deixarem de assim serem, para serem, no seu verdadeiro mundo de origem, o que sempre foram. Puros, limpos e perfeitos. Seres puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. Agora está aí em suas mãos o saber para todos voltarem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Por livre e espontânea vontade, assim todos ficaram. Mas, agora, o desejo de todos há muito é conhecer o seu verdadeiro mundo de origem e voltar ao seu mundo de origem. Eis aí, em suas mãos, a forma de voltar. Tudo isso que passaram foi por começarem com o livre-arbítrio e permanecerem aí até hoje com o mesmo livre-arbítrio. Mas agora, cansaram da vida da matéria e, por estarem cansados da vida da matéria, querem voltar, todos, ao seu verdadeiro natural, ao seu verdadeiro mundo, ao seu verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos. Eis em suas mãos a volta. Vejam que tudo que tem princípio tem fim. A matéria teve o seu princípio e agora chegou o seu fim, porque ninguém quer viver assim, com essa vida provisória na classificação de sofredor. Então, agora, está aí em suas mãos a volta de todos e de tudo para o seu verdadeiro estado natural de racionais puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, com seu progresso de pureza. Acaba assim a odisseia misteriosa da vida da matéria. Era uma verdadeira odisseia a vida misteriosa da matéria. Ninguém conhecia a origem do seu ser. Ninguém sabia o porquê de assim ser. Ninguém sabia o princípio de coisa alguma, nem o fim. Era uma verdadeira odisseia a vida enigmática e misteriosa da matéria. Todos vivendo no encanto, e ninguém sabia o porquê desse encanto. Encanto quer dizer uma coisa misteriosa, cheia de enigmas. Onde estão os mistérios, está o encanto. Onde estão os enigmas, está o encanto.